Roger, American 230. Autorizado, boa noite, maior. Pode operar. Direita VN, ponto de espera no noite de 95, ajuste na 0 no 4. Vamos, vamos, chamar 224. 118, 95, B14, obrigado. Para o táxi Rio 5972.03 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia e alterna Guarulhos. Posso confirmar? Afirmo. Cotorre, o ajuste na 04. Táxi em frente no ponto de espera Índia 218.95, ajustado 10 no 4. 972. Localizador, vamos lá, fecha 23. Dona 723, chama a torre de Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Salvador, Luna 723, 2 milhas em Índia-Serra. Luna 723, avistado, autorizado o pouso, vento calmo. Livre pouso, vento calmo, 723. Está 3 anos 78, 3 anos 78. 6224, avista aeronave da final. Gente, é um Boeing 737 da Gol. Após o passagem do mesmo, pouso do mesmo, autorizado a linha em manter. Oceaner 6224. Positivo, senhor. Após a aeronave, a linha em manter 6224. Salvador, o Rio 5972, o ponto de espera, número. Número 2, mantém o ponto de espera. Como número 2, mantém o ponto de espera. Turno 723, no solo 49, liga direita, solo 121, décima 1. 121, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, 6212, informação alfa. Solo, Salvador, gol 9723, a pista Mires, boa noite. 6212, transfere com a informação alfa. Canel 6212, acione a identificação, desta via chegada a Mari para 2000 pés, QNH 1014. 2000 pés, 1014, possibilidade de voar a posição ZAP. Afirmativo, Oceaner 6212, reporte se necessário desvio. Afirmativo, reporte desvio quando está presente, 6212. Turno 868 autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. Chama na escala e no localizador, com 868. Rio 5972, autorizada a linha em manter. Autorizada a linha em manter. Cruze Salvador 2703. Sou 2713, acione identificação, voo para o de Alagoas. Vai interceptar a chegada a bomba, QNH 1014, reporte no ponto e descer. Oceaner 6224, decolou 5-1, confio o transponder, acionamento do transponder e a numeração? 0264. Chame o controle em 1-20-8. 208, obrigado. Oceaner 6224, contato radar, suba para o nível 190, saída Conde. Gente, 190, saída Conde, não se escute. Eu sigo. Autorização de tráfego 380 para Guarulhos. Que é Rio 9890, 30 Guarulhos, 380, da coluna 0, curva direita. Da Eule da Bidev, saída, Upper Whisky 50 Aerovia, após conforme a rota do plano, 5025, 1280, controle. Ok, decolador 10, com curva direita após, da Eule da Bidev, Upper 50, transponder 5025, controle de saída, 1280, decimal 8. Correto, telefonema é 212, é o controle. Possibilidade de considerar a restrição de altitude de táxi descendo direto para 2000. Afirmativo, Oxenema 2102. Ah, ok, tá na prova de táxi, agora descendo para 2062. P5972, decolou 54, chama o controle 120, decimal 8. Controle agora 1208, 5972, da Rio, boa noite. Boa. E chegada para 4000 país, INH 10 no 4. 4000 e a chegada, hoje o 273. Tiver aqui acionamento Rio 9890. Obrigado, chama o táxi Rio 9890. Vai lá, tá, negativo contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. 340 da EL, Rio 5972. Zona 72, contato radar, 4 milhas sudeste do VOR de Salvador. 5968. Boa noite, 68. Chama a torre Salvador em 1, no 8, decimal 95. Trau sem grato, pode ver. Chama 2, 1, 2. Autorizado final e LS X-Ray. Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, LS, reporte estabilizado, 6212. Pode ver. Salvador 3152. 3152, acione a identificação de subir a chegada a Mari para o nível 050, QNH no 014. Ajustado no 014 para o 050, informação Bravo, pode voar. Itap, está presente? 3152 vai para o Itap. Controle Salvador, Azul 2774. Azul 2774, controle. 9 milhas na posição Coral, passando 170.0, solicito 200. Comporte, 3 horas e 30, alterna, galera. Boa noite. Zero. Via Pati, Índia, ponto de espera 1-1-3-9-5, ajuste no 0, no 4, bom voo. Ponto de espera para... Zero. Solo, Salvador, é o gol 1868, Litron. Bom, 868, chamante da Jete, boa noite. Camarante da Jete, 1868. Salvador, fico na sua escuta ainda? Afirmativo, Azul 2774, estamos em contato com o Centro Recife para a sua subida. Não, é 6224, Xané. Fico na sua escuta ainda? Controle, boa noite, voo 098. Bruno 098, acione identificação, precisa ver a chegada Mari para o nível 060, QNH 1-0 no 4. 060 a Mari, bom. Confirma a aeronave que questionou se ficaria na escuta? 6224, Oxané. Afirmativo, até Conde, Oxané 6224. Até Conde. Azul 2774, suba para o nível 200 e chama o centro Recife em 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Vai subir para o 200, chamar o centro, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 4, obrigado. 2, 2, 7, 7, 4, corrigindo a primária, 1, 2, 5, decimal 1. 2, 5, 1, corrigido, obrigado. E o 5, 9, 7, 2, chama o centro Recife, e 1, 2, 5, decimal 1, alterna 1, 3, 3, decimal 2, 5. Centro Recife agora em Ponto ideal de descida, 6224. Xané 6224, um minuto para a posição Conde, o serviço radar terminado. Para a descida, chama o controle Aracaju, em 1-2-0, decimal 3. Gente, para a descida, 203, boa. Boa. Tá, estabilizou no INS, o Channel 6212. Channel 6212, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, boa. Boa. Salvador, o Chanel 6212 está estabilizado no ILS. Gente, agora atualização de pouso, cheque machado travado. A reportar 6212. Sala 3, confirma ajuste. Confirmo, QNH 10 no 4. Série 14. Decolou 04, chame o controle, 120 decimal 8. 208-9890, boa. Boa noite. Vai passar a fibra baixar travada, ao Chanel 6212. Ciente, autorizado pouso, vento calmo. Livre de pouso, 6212. Controle, o Rio 9890, cruza agora 2500, a sua escuta. Rio 9810, contato radar, suba para o nível 380 na saída da EL. 380 na da EL, em 9810. Poderíamos voar direto Leda da presença? Afirmativo, Rio 9810. Leda, acessão para o 380 9810. 3152, dessa vez chegada para 3000 pés, QNH1014, reduza para 2209. Para 3104, edição 220. Controle Salvador, TAM 3600. 3600, acione a identificação dessa via. Chegada Mari para o nível 060, QNH1904. Desce via, QNH1904. TAM 3600. 1098, desça via para o nível 050. 050. Chanel 6212 no solo 07, livre à direita, solo 121, decimal 1. 21 à direita, 6212. Azul 2713, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 895, azul 2713. T3152, desça via para 2000 pés, autorizado final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizar no localizador. Para 2000, chamará localizador da X-Ray, 3152. Bono 098, desça via para 2000 pés, QNH 1014. 2014, Bono 098. TAM 3600, desça via para o nível 050. Desce para o 050 via, TAM 3600. Controle Salvador, boa noite, passageiro 2224. Passageiro 2224, acione identificação, autorizado após desvio e voo pro DITAP, o QNH no 014, reporte no ponto ideal de descida. Já está no ideal de descida, passageiro. Passageiro 2224, desça para o nível 060. 060, então após desvio, voando ITAP, passageiro. Controle azul 2713. 2713, torre no 8, decimal 95. Eu 3 no segundo 2, chame torre no 8, decimal 95. 1845. Pouso, vento calmo, azul 2713. Repouso. Já 3152, cheque trem, aguarde autorização de pouso. Baixo para lá, aguarde autorização. Ticuna 3325-9890. Sétimo 3, no solo azul no 1, liga à direita, solo 121, um, decimal 1. Direito 21, o azul 273. Zero 098 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 98 reportar. Pouso, vento calmo. Vive, pouso, 3152. É 121 decimal 1. 21, obrigado. Solo azul 2713. Boa noite, azul 2713, táxi autorizado via Alfa, Kilo, pátio 3, 4 Romeu, é posição informada. Alfa, Kilo, qual o número da posição? 4 Romeu. 4 Romeu. 070, QNH 10, 14, reduza para 2509. Ok, desce via até o 050. Com 1014, reduzindo para 2509, o azul 4107. E zero para o azul 4107? Recebi até o 070, azul 4107. Ok, recebi até o 070. 070 ou 4107. 21152, no solo 14, livre à direita, chame o solo em 121, décima 1. 21, 21 agora, liberado, obrigado, bora aí. Boa noite. Salvador, muito boa noite, reporte call 020 and 10-1-0, information Bravo, with both at level 370, requesting the agency clearance. Ok, send by, Portugal 020. Send by, Portugal 020. Ah, tô em Salvador, em 1-8, decimal 900. Obrigado, boa noite. Boa noite. Antes 3600, desça via para 2000 pés, Kennedy no 014, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no 0, reporte, estabilizado no localizador. Copiado, 2000, desce via, tá, 3600. Bateria 2224, desça para o nível 050. 050, passarelo. É 2 Romeu. 2 Romeu, sim. Calma, irmão, abaixar travado, 098. Autorizado, pouso, vento calmo, Golan 098. Salvador, boa noite, azul 6908, transformação Bravo, desce para o 150. Boa, 6908, desce até o 050, mantenha via chegada Mari. 050, via chegada Mari, 6908. Portugal 020, right, copy. Affirm, right, cover to go ahead, Portugal 020. Clear to Lisboa, flight level 370. Take off runway 10, after take off left turning. Departure is Pulca and Zipar transition. The first airway is Upper Zulu 10. Then accord your flight plan route. Call code is 5052. And the part control 120.80. Portugal 020, clear to Lisboa, flight level 370, take off runway 10, left turn, Pucca departure, departure transition. Airway Upper Zulu 10, then Papine Route. Fox 5052, departure frequency 120.80, Portugal 020. Correct, come ready for setup and push at Portugal 020. Call you when ready for push and set at Portugal 020. Alô, boa noite, Gona 098, liberou. Gona 098, boa noite. Via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, então Juliette, 098. Pode prosseguir na descida, o azul 4107. Desce para 4.000 pés, 1014, azul. 4.014, azul 4107. 3600, chama a torre 118.95. 118.95, bom. Bom, parceiro 2224, 2000 pés, autorizado ele, 1014. 2000, ILS, 1014, chamará estabilizado. Autorizado pouso, vento calmo, cheque trem embaixo de travar. Ciente, livre pouso, vento calmo. Salvador, bom dia, Suburban 230. Go ahead, American 230. Yes, we are at stand 1-1. We are looking for clearance to Miami. We'll be ready for push back in about 2-0 minutes. Okay, send by American 230. Alpha, so Juliet, you go no 098. Via Juliet, pontão A2, go no 098. Confirma a posição, Xenita, via Juliet? E Juliette, portão 02. 02, graças, 98. Baixada travada, 3600. Ciente, grato. ILS estabilizado, passaredo. Passaredo, chama a torre 118.95. 118.95, tá já, obrigado. Até. Azul 4107, 2000 pés, autorizado ILS, reporta final. 2000, autorizado ILS, reporta estabilizado, azul 4107. Cheque o trem, aguarde autorização de pouso. Passaredo 2224. Roda. final, baixado e travado, 5 milhas, passarinho. Solo 25, libera a direita, solo 121, décimo 9, tanto 3600. 29, boa. Passarelo 2224, aguarde autorização de pouso. Guarda. Estabilizou azul 4107. O azul 6908 desce para 2000 pés, autorizado LS Mitaplan. Desce 2000 pés, LS autorizado, pistão 0, 1014. Tem livre pouso, passarela? Autorizado, pouso, entre calmo. Passarinho 2224. Repouso. Tá 3600, táxi autorizado via Alfa. Juliette, porta meia dúzia. 07. Continua a aproximação, número 2, aguarde autorização de pouso. Cheque baixado e travado. Aguarda autorização de pouso, azul 4107. Torre Ultra 3600, negativo contato com o solo 219. 1211. 211. Solo Salvador, tá 3600, livrou na circuito. Tá 3600, táxi autorizado via Alfa, Juliette, 62 é o portão. Alfa Juliette, 62. É, o azul 4107 perdeu contato com o controle de aproximação. Gente. Em que posição, em que distância ou que posição de Salvador? Cruzava que nível? É, próximo ao externo, quando estava estabilizando. Gente. Passarelo 2224, no solo 28, libere a direita, taxiway delta, ou eco, e mantenha a posição ao liberar, chame o solo 121, décima 1. Delta, eco, ao liberar 211, passarelo 2224. E mantenha a posição ao liberar. Mantenha a posição, Sérgio. Azul 4107, passou a DA? Tá agora. Tráfego na pista ainda, inicia remetida, suba para 2000 pés, aguarde transferência de controle e comunicações. Azul 4107. Nova Salvador, passarelo 2224, livrão. Passarelo 2224, ingressa via Alfa e mantém-se do Juliette. Alfa, mantém essa Juliette, 2224. Mantendo proa, após 2000, vai curvar à direita sobre o vetor para sequenciamento, vá na proa 265, proa 265, curva direita. Ok, após 2000, vou na proa 265, azul 4107. Solar Portugal 020, send 10, requesting push inside. Stand by, Portugal 020. Stand by, Via Juliette, remota 14. Via Juliette, remota 14, 2224. 6908. Tenha 908, completa o sinal ILS, chama a torre 118, 95. 1895, boa. Boa. Ok, 230, ready to copy. American 230 cleared to Miami, flight level 360. Takeoff runway 10, after takeoff left turning, departure is Momo, and transition is Nanning. The first airway is up as low to zero. The accord of lifetime routes, call is 5063. Departure control 120.80, American 230. American 230 cleared to Miami, flight level 360, runway 10, on departure Momo, minim transition, upper Zulu 20, flight plan route, squawk 5063, departure frequency 120.80. Departure is Momo, and transition is Nanning, November Echo, November India, Mike. Yes, Momo, Minim, American 230, obrigado. Report to Startup and Push, American 230. 230. Pode confirmar a sequência para pouso para o 4907? Frequência da torre, 118.95. Não, sequência para pouso para o 4107. Ah, entendi. É o número 2. Número 2, azul 4107. Solo, passarei 2224, informa que não tem passeador aqui na remota 14. Vou entrar em contato junto ao inferno, só um minuto. Entendi. Patrono 07, direita, voa na Proa Norte, limite ao localizador. Direita, Proa Norte, limite ao localizador, azul 4107. Salvador, eu vou no 170, 0390 Campina Grande, boa noite, sentido da Brava. Descendo ao 390, certo? Pode ser, se tiver algum outro repetitivo a gente aceita também. Ok, será coordenado 39, mantém a escuta agora, Pucas e Paes ainda. Faço escuta, obrigado. 211, azul 6908. Ajuste no 014. Fred Tuna, reporte estabilizado, azul 4107. Obrigado, boa noite. Boa. Solo Salvador, uma boa noite, azul 6908, livrou. Azul 6908, boa noite, Alfa Kilo, Pátio 3, 6 Lima, é a posição informada. Alfa Kilo, Pátio 6, 6 Lima, o 6908 azul. Solo Airport Call 020, standing by for pushing starts on 10-1-0. Roger, Portugal 020. Coordination for one staff, come right for taxi. Portugal 020. Please confirm you are ready to push and start for Portugal 020. Affirm. Report ready for taxi. Cleared for push and start, call ready for taxi, Portugal 020. Estabilizado no lock, o azul 4107. 4107 completo, final, chama a torre Santa 1895. 1895, ótimo. Salvador, boa noite, azul 4107, final de 7 milhas. Cliente avistado, cheque trem, autorizado pouso, vento calmo, azul 4107. Leve pouso, azul 4107. Copia, 1-1-7-0. Autorizado Campina Grande, nível 390, decolagem pista 90, curva esquerda, Pucca, transição de pá, é a saída, pesão 1-0, primeira aerovia, faz conforme. 5061-1-2-0-3-0, controle. Confirme o controle. 120-80. Autorizado 390 para... Campina Grande, pista 10, pela curva esquerda, Pucca de Palha, pelo número 1001, 5061-208. Qual é a chama pronto para o push, botão 7? Vai chamar o bônus do número. 4 no 07, solas 41, libera a direita no 21, 1. 211, muito obrigado, boa noite. 020, approach taxi, enter holding point, runway 10, via MA, Berlin, taxiway India, holding point, contact tower, frequency 118, decimal 95, command 8104. Please taxi via Apron India and holding point runway 10, tower 118, decimal 905, command 8104, Portugal 020. Fala Salvador, boa noite, azul 4907, liberou na sua disposição. Boa noite, azul 4107, táxi autorizado via Alfa Kilo para o pátio 3, quando lado está sinalizador. Ok, Alfa e Kilo para o pátio 3, quando lá observa o sinalizador azul 4107. Sol Salvador, passarelo 2228, Sente da Bravo, Vitória de Conquista, nível 180. Passarelo 2228, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decolagem na zero, curva à direita. Perfil de saída, arbora após elefa, prossiga de acordo com o plano apresentado. 5045-12080. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da 0, curva direita, arbora elefa, posso conforme rota do plano, 5045, transponde, controle Salvador, 1208, passarelo 2228. Correto, na moto.